Portal do Arrocha. Isso é Rosa Cacau. Amiguxa, tô cansada de ser enganada. Avisa pra sua ex que eu não gosto de confusão, mas é melhor ela parar de mandar mensagens. Você não é propriedade dela. Eu só tô querendo uma explicação, porque essa mulher fala mal de mim. Não tenho culpa se ela perdeu o seu amor todinho para mim. Ela não deu metade do que eu dou, por isso hoje sou o seu amor. Gostosa, vai ter que nascer de novo. Sua ex é feia, sua ex é feia. Ela não é mais bonita do que eu. E se quiser ficar gostosa, vai ter que nascer de novo. Porque essa mulher fala mal de mim. Não tenho culpa se ela perdeu o seu amor todinho para mim. Ela não deu metade do que eu dou, por isso hoje sou o seu amor. Sua ex é feia, sua ex é feia. Ela não é mais bonita do que eu. E se quiser ficar gostosa, vai ter que nascer de novo.